Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito a palpitar e morredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perceberemos juntos, em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Boa noite a todos. Iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais, direto do estúdio da Rádio Capela FM 105,9, cujo telefone é 3876-6846 e que está à disposição dos estimados ouvintes para eventuais dúvidas, eventuais reflexões, eventuais colocações. Hoje estamos muito felizes, mais uma vez, acompanhados do nosso querido Marcos, do nosso querido João, do nosso Guilherme, também querido, e aguardamos ainda a presença carinhosa do nosso querido Fábio, que está dando uma entrevista para a CNN Internacional, a alemã, aqui fora. Daqui a instantes deve passar a fazer o programa conosco. Hoje, o tema semanal do Evangelho, que é discutido em nossa casa, o Centro Espírita Paulo de Tarso, uma vez que o programa é produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo. E o tema envolve o capítulo 20 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Trabalhadores da Última Hora. E mais uma vez é um tema empolgante, uma vez que Jesus, como pedagogo por excelência, gostava de deixar histórias marcantes em forma de parábolas para estimular as pessoas que o ouviam a pensar, a refletir. E como são histórias marcantes, elas se caracterizavam, ou elas se caracterizam, por ser mais fácil de divulgar. Eis que adentra o nosso estúdio o nosso querido Fábio, já tendo encerrado a entrevista na CNN Internacional alemã. Bem-vindo, Fábio. Saudades, viu? Obrigado, Marcelo. Estamos, prazer estar de volta. Estamos muito contentes com seu retorno. E você vem do país do futebol para a pátria do Evangelho. Né? Verdade. Que agora o país do futebol é a Alemanha, não é mais o Brasil, né? Com certeza, mas uma excelente troca. Exatamente. Muito bem. E, então, como Jesus, pedagogo por excelência, contava as histórias em forma de parábolas para que essas histórias fizessem, como fazem até hoje, nós pensarmos, nós refletirmos no ensinamento que está por trás de toda aquela simbologia, e também por ser mais fácil de divulgar a história, uma vez que, através das histórias, o seu pensamento era, chegava às pessoas, como também atravessava, como atravessou os 20 séculos. E essa história da parábola dos trabalhadores da última hora é uma história interessante que até hoje muitas pessoas apresentam dificuldade para entender, e eu estou entre elas. Mesmo porque são vários níveis de interpretação nos ensinos do mestre. Há o nível de interpretação literal, ou seja, as pessoas compreendem de acordo com aquilo que está escrito, literal, aquilo que está escrito. Há um outro nível de interpretação, que é aquele que se caracteriza pelo contexto que a história se envolve, que a história relatada é envolvida no tema. E há os temas, e há as interpretações, os níveis de interpretações mais profundos, que vão envolver as questões de ordem psicológica, de ordem emocional, de ordem individual. Muito bem, e nessa parábola dos trabalhadores da última hora, ela se encontra lá nas anotações de Mateus, curiosamente, no mesmo capítulo 20. Olha que interessante. Lá no Evangelho de Mateus, a parábola dos trabalhadores da última hora está no capítulo 20, assim como no Evangelho segundo o Espiritismo, também abre o capítulo 20. Diz o Mestre, diz o Senhor, podemos dizer, como diz a nossa querida Cora Coralina, a vida só vale a pena ser vivida se tocamos o coração daqueles que cruzam a nossa trajetória. E Jesus, o Senhor de nós, o Senhor dos nossos corações, falamos dele quase que sem interrupção até hoje, porque ele tocou os nossos corações. Mesmo sem termos conhecido face a face, né? Como nosso querido senador romano, Públio Lentulus, o conheceu um dia face a face, né? Muito bem. Então feliz diz... daqueles que conheceram face a face, né? Sem dúvida. Desculpa. Feliz daqueles que conheceram, né? Que o conheceram face a face, né? Porque já se redimiram há muito tempo, né, Marcos? Muito bem. Então diz o mestre, o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria um denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à terceira hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça, sem fazer coisa alguma, disse-lhes, ide também vós outros para minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente à hora sexta e à hora nona do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez à hora undécima, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse, por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? E disseram eles, que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse, ide vós também para minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios, chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então, os que só à undécima hora haviam chegado, receberam um denário cada um. Vindo a seu turno os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas um denário cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas uma hora, e lhes dás tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor? Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber um denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti, tanto quanto dei a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados, e poucos os escolhidos. Muito bem, então vamos tentar destrinchar essa parábola que envolve várias reflexões. E eu vou convidar os amigos, conforme vocês sentirem necessidade de fazer alguma observação, fiquem à vontade, mesmo porque nós vamos fazer os comentários, comentários relativos à nossa visão, que é baseada em aquilo que nós aprendemos na doutrina, com a visão da doutrina espírita, e também com a visão de alguns amigos palestrantes que fizeram algumas considerações muito oportunas, né? Entre esses palestrantes, eu gostaria de citar, vale a pena, é só procurar lá na internet, né? Ou no Google ou no YouTube, Trabalhadores da Última Hora, e um palestrante lá de Belo Horizonte, chamado Afonso Chagas. Então, esse Afonso Chagas, é muito legal os comentários que ele faz, né? Muito bem. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Então, nós vamos observar uma vez mais que em inúmeras parábolas, Jesus faz o comentário, faz a comparação, a analogia do que é o reino dos céus. E comentamos aqui em outra oportunidade que a definição do reino dos céus, eu particularmente tinha muita dificuldade em entender, né? Que raio será o reino dos céus? O que Jesus quis dizer, né? Que raio será isso, né? E a explicação melhor que nós encontramos é aquela que se encontra lá na obra Boa Nova. Logo no primeiro capítulo, no diálogo de Jesus com um sacerdote judeu, antes de Jesus iniciar a sua trajetória de missionária, ele estabelece um diálogo com o sacerdote e ele diz que o reino de Deus ou o reino dos céus é a obra divina no coração do homem. É a obra divina no coração do homem. Não à toa, a Cora Coralina diz que a vida só vale a pena ser vivida se tocarmos o coração daqueles que cruzam a nossa caminhada, né? Então, o reino de Deus, ou o reino dos céus, é a obra divina no coração do homem. E aí aquele pai de família, ele saiu em busca dos trabalhadores para a sua vinha. E nós devemos nos recordar que à época de Jesus, a marcação do horário era diferente da marcação do horário que é feita hoje. Então, a primeira hora, eles dividiam o tempo a partir do momento que o sol nascia. Então, o sol nascia, o sol se punha, era o período do trabalho. Evidentemente, não havia a convenção do relógio como nós conhecemos hoje. Mas eles consideravam que quando, até nós aprendemos isso quando crianças, né, lá em Barbacena, né, que quando nós pisávamos na sombra, era o meio-dia, né, quando a sombra ficava bem centralizada, é porque era o meio-dia, né, não sei se vocês se lembram disso, né. Quando não havia horário de verão, né? Está lembrando o nosso querido Guilherme aqui. E então, a primeira hora, ela era contada a partir do raiar do sol. Aí, a segunda hora, então a primeira hora, vamos convencionar, né? Às 6 da manhã era a hora zero. A primeira hora seria 7 da manhã. 8 da manhã, segunda hora. 9 da manhã, terceira hora. Entendeu? Então, foi o que ele fez. Então, ele saiu, logo de madrugada, ele já saiu em busca de trabalhadores. Madrugada que nós nos referimos, o sol nem havia nascido. Então, ele já estava atrás dos trabalhadores. Aí, ele fez a mesma coisa, tanto na terceira hora, que é às 9 da manhã... na sexta hora, que é o meio-dia, na nona hora, que é às 3 da tarde, e na 1/10 hora, que é 5 da tarde. É a 11ª hora, né? Que é a 11ª hora. 1/10, 11ª hora. Ou seja, o cara que trabalhou às 5 da tarde, ele só ia trabalhar uma hora. E o que trabalhou desde as 6 da manhã, ele trabalhou 12 horas. Evidentemente que se nós colocarmos a interpretação literal, se nós nos apegarmos apenas ao horário de 12 horas, esse pai de família está agindo de maneira injusta. Mas será que Jesus estava se referindo apenas a isso? Será que ele estava considerando essas 12 horas apenas como 12 horas de trabalho, como é o nosso dia a dia? Ele está falando um pouco mais, como diz o Haroldo, né? Ou será que ele está dando uma aula para o espírito imortal? Ele está dando uma aula para o espírito imortal, como bem se lembra o nosso querido Fabinho. E essas 12 horas que Jesus se refere, ela é uma referência ao período que o espírito humano tem atravessado ao longo de sua jornada, desde quando o nosso pensamento passou a se tornar pensamento contínuo. Pensamento contínuo. E, curiosamente, essa definição se encontra lá na obra Libertação, psicografada pelo nosso Chico Xavier. Então, a partir do momento que o pensamento se tornou contínuo, que nós abandonamos as cavernas, que abandonamos aquela história de viver só em função de comer e de se proteger do frio, de se proteger do calor, então, o nosso pensamento passou a se tornar contínuo e passamos a conviver em sociedade. Quando passamos a conviver em sociedade, aí sim é que temos a trajetória demarcada pelo espírito humano que data aproximadamente de 10 mil anos antes de Cristo para cá. E que nós temos com mais facilidade registrado de 4 mil anos antes de Cristo, 5 mil anos antes de Cristo para cá. Então, por isso que tem até uma música do Raul Seixas que fala, né? Eu nasci há 10 mil anos atrás. Eu nasci. Porque parece que antes. 10 mil anos atrás. Não conta, né? Porque ele não vivia em sociedade naquela época, não tinha relacionamento, não tinha desenvolvimento dos sentimentos. Né? Exatamente. Era muito bruto, era pura força física. Bem lembrado. E curiosamente, quando nós estudamos com mais afinco aquela obra monumental intitulada A Caminho da Luz, nós vamos observar que mesmo antes da presença ou da vinda dos capelinos para o nosso planeta, mesmo antes disso, Jesus, em sua bondade inesgotável como governador planetário, já havia mandado, já havia enviado missionários que nos trouxeram grandes contribuições. E uma das contribuições que eu aprendi lá com nessa obra A Caminho da Luz foi enviada através de uma individualidade chamada Forri. E esse Forri, ele reuniu todos os pensamentos espiritualistas, vamos dizer assim, e catalogou naquela obra I Ching. Então a obra I Ching, que nós encontramos e que atravessou vários séculos, inclusive foi traduzida por um alemão, viu? Só que agora me fugiu o nome dele, viu, Fabinho? Então, esse alemão traduziu o I Ching e trouxe para o mundo ocidental e vulgarizou, né? Vulgarizou o pensamento do I Ching. Aí depois, mais tarde, vieram outros emissários que foram tornando com uma clareza mais acentuada o pensamento lá contido. Então, aí sim nós vamos encontrar Krishna, bem mais tarde depois, né, o nosso querido Confúcio e outros missionários, não necessariamente vindo de capela, porque nós não estamos falando ainda nem dos egípcios, nem dos hebreus e nem dos hindus, entendeu? Que são eles, essas três raças mais importantes é que configuraram os nossos irmãos que vieram de capela. Eu me refiro aos nossos irmãos, mas é bem provável que eu seja um deles, né? Porque nós que somos de origem lá do Mediterrâneo, né? Então, nós que viemos lá, os nossos pais, os nossos avós vieram da Itália, transferidos para cá, né, para o Brasil. Os nossos avós, passando dificuldades inúmeras, vieram tentar uma vida com mais qualificação aqui, né? E ainda bem, né, que isso deu a oportunidade para nós, antes de reencarnar, fazermos a nossa opção, né? E agradavelmente sermos recebidos pelos nossos queridos pais que nos deram essa oportunidade bendita, né? Pois não, Marcos? E que não deixa de ser uma versão terrena dos capelinos, né? Vieram da Itália para melhorar a vida do povo brasileiro. A migração, né? É uma migração. Não só os italianos, mas os japoneses, os alemães, né, que vieram para o Brasil. O que seria o Brasil se não houvesse essa migração? Meu Deus! Estaríamos ainda. Você vê que foi também, basicamente, foi uma coisa assim, mais meio do nosso planeta, mas mesmo um pouco da história dos capelinos. Não, exatamente, que eles foram banidos, né? Exato. Da Europa, não é isso. Mas vieram para nos trazer evolução para nós. Então fui exilado duas vezes. Mais ou menos. Guilherme, podemos fazer uma pausa? Porque o assunto vai se estender, viu? Então, talvez seria interessante fazermos uma pausa e em seguida retornaremos. Se você tiver algum comentário, fica à vontade. Boa noite a todos, vamos fazer a pausa. A pedido do Marcos, ouvindo na voz de Beto Guedes e de Javan, Amor de Índio. Retornamos com o programa Momentos Espirituais. Hoje, discutindo direto aqui do estúdio da Rádio Capela, o capítulo 20 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, Trabalhadores da Última Hora. Então, dizíamos há pouco que os trabalhadores das mais variadas horas representam a trajetória do espírito humano sobre o nosso planeta. Então nós vamos encontrar os trabalhadores das primeiras horas, os nossos irmãos missionários lá do Oriente, principalmente o Forri, que nos deixou o legado do I Ching, e mais tarde o nosso Lao Tse, Confúcio. Krishna, Lao Tse, Confúcio, que elaboraram o Bhagavad Gita, que é um livro maravilhoso, né, que compõe ensinamentos de espiritualidade tão ou mais elevados do que os que encontramos na trajetória do mundo ocidental. Nessa mesma época, depois assim, a partir da terceira hora, começaram a vir os outros missionários do Egito Antigo, que trouxeram a contribuição do Livro dos Mortos, e que havia o ensinamento esotérico com S e exotérico com X. Quando o ensinamento esotérico era ministrado aos iniciados, àqueles estudiosos que auxiliavam os iniciados, auxílio que era fornecido pelos sacerdotes. Então, os sacerdotes que eram portadores dos conhecimentos espirituais mais elevados, selecionavam aqueles indivíduos iniciados e no ambiente particular lhes era ministrado esses ensinamentos. Lhes eram ministrados esses ensinamentos. Agora, para o culto do politeísmo egípcio antigo, para as pessoas comuns, o ensinamento que era dado era um ensinamento mais restrito. Não era um ensinamento mais amplo como era aquele dedicado aos iniciados no ambiente mais particularizado. E nesse ambiente particularizado, os sacerdotes ensinavam o conceito do Deus único e não do politeísmo, ensinavam o conceito da reencarnação, da imortalidade da alma, da evolução, etc, etc. Muito bem, esses missionários também deram a sua contribuição e começaram a vir os missionários lá do povo hebreu, principalmente aqueles patriarcas iniciais, né? Abraão, que nasceu lá em Ur, lá na Caldeia, né? Na antiga, aonde é a região hoje do Irã, do Iraque, né? O Abraão, aí depois vieram a sua descendência, quem que é o filho de Abraão mesmo, que agora é Isaac e Jacó, se não me engano, acho que é, né? E todos esses patriarcas que se seguiram com a missão de fazer chegar até nossos dias o conceito do Deus único, né? O conceito do monoteísmo. até que chega a época de Moisés, né? Moisés, de acordo com esse estudo, muito bem feito por esse palestrante, por esse expositor, o Afonso Chagas, então, por volta do meio-dia, é que tem início o decálogo recebido lá no Monte Sinai pelo nosso querido Moisés. Continuando a trajetória, do meio-dia, das 12 horas até as 3 da tarde, que seria da sexta hora até a nona hora, é que vem os precursores do cristianismo, os precursores das ideias de Jesus, passando pelos filósofos pré-socráticos e socráticos, né? Entre os pré-socráticos, o que mais se destaca é o Pitágoras. O Pitágoras que ele ficou famoso pelo seu teorema, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Curiosamente ele elaborou esse teorema sem os números que nós conhecemos, né? Ele elaborou só pelo pensamento dele. Olha só a inteligência desse homem. Porque não havia os números, os algarismos arábicos, como conhecemos hoje, vieram bem depois, né? Número 1, número 2, etc. e tal, né? Vieram bem depois. Tanto é que os algarismos romanos, por muito tempo, foram utilizados, né? De acordo com o Império Romano, que se estendeu por muito tempo. Muito bem, e então esses filósofos pré-socráticos, e também devemos nos recordar que lá no Oriente veio Buda trazer o seu ensinamento, que chegou também até os nossos dias, né? E os ensinamentos de Buda, né, que originou o budismo, evidentemente, Buda era um missionário do Cristo, e que viveu por volta do ano 500 antes de Cristo, trazendo os seus ensinamentos de elevada espiritualidade lá naquela região do Oriente. Muito bem, e aí no final quando chega por volta da nona hora, 3 da tarde, é que nós vamos receber o ensinamento maior, que é o ensinamento do Mestre, através do legado insuperável do Evangelho, trazendo principalmente o ensinamento do amor que não espera recompensa e do perdão também sem impor condições, do perdão, aquele perdão, vamos dizer assim, de uma característica mais elevada espiritualmente falando. Muito bem, depois dessa nona hora, nós vamos atravessar um longo período em que nós vamos encontrar lá no século XIII a vinda, ou melhor, a reencarnação, o retorno de João Evangelista, só que como Francisco de Assis. Reencarnado como Francisco de Assis, que trouxe uma contribuição valiosa para colocar num rumo mais adequado os ensinamentos do Mestre, que foram distorcidos pela Igreja Católica, sobretudo quando a Igreja Católica se aliou ao Estado, se aliou ao poder temporal, junto com os administradores. Logo após a vinda de Francisco de Assis, nós vamos encontrar também a reencarnação de Judas Iscariotes, agora na pele da donzela de Orleans, na pele de Joana d'Arc. E foi muito importante, apesar da Joana d'Arc ter vivido um curto período, né? Ela morreu com menos de 30 anos, não me lembro exatamente quantos anos, mas ela não havia completado 30 anos. Mas a sua importância foi fundamental para manter a geografia da França. Uma vez que a geografia da França seria importante para mais tarde chegar, alguns séculos depois, chegar o Consolador. O Consolador que foi recebido através do eminente pedagogo de Lyon, conhecido como Allan Kardec, Hipólite Léon Denizar Rivail, tendo como pseudônimo Allan Kardec, trazendo para nós, já nessa undécima hora, o conceito do ensinamento do Evangelho, dos ensinos de Jesus com clareza, e fazendo recordar os seus ensinamentos puros, como foram estabelecidos há 2000 anos atrás. Além de esclarecer com clareza cristalina, com clareza meridiana, aqueles 5 conceitos básicos: Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade com os espíritos, reencarnação e a lei da evolução. Muito bem, a chegada do Consolador na história do nosso planeta, então, ela dá início na undécima hora, na décima primeira hora. E essa décima primeira hora, ela vai durar 200 anos, ou seja, de 1857 a 2057. São 200 anos essa décima primeira hora. E realmente, se você fizer uma observação mais profunda, o período que mais se teve de progresso, né, nas mais variadas ciências, é esse período de 200 anos. Né? Até 200 anos atrás, nós ainda queimávamos gato como diversão, né? Batendo palma. Batendo palma, vendo o gato sofrer e morrer, né? Hoje, se um cachorro é chutado, meu Deus, né? Meu Deus, é uma comoção nacional, né? Sim. Muito bem. Então, essa chegada da 11ª hora é o período, justamente o período que estamos vivendo. E até o ano 2057, nós podemos dizer que cada... vamos dividir, né? Uma hora, 200 anos. Meia hora, 100 anos. 15 minutos, 50 anos. Não. Mas... 50 anos, né? Ou seja, nós estamos nos 15 minutos finais. Mas será que é o final dos tempos? E aí, Fabinho, é o final dos tempos? Você sempre deixa a pergunta difícil para mim, né? Curiosamente. Olha, eu acho, assim, pelo que a gente tem estudado na doutrina espírita, a pedagogia do mestre, ela é cíclica, né? Então, nós temos como evidência disso o nascer do sol a cada dia, que nos dá uma oportunidade cíclica de renovar, né? Nós temos como outra evidência disso os anos, que sempre nos convidam a meditar, a repensar, a refletir e a nos transformar. Nós temos como outra evidência disso as nossas reencarnações na Terra, né? Como cada vez a gente vem numa circunstância diferente, com um corpo diferente, com pais com características às vezes diferentes, às vezes até repetimos, mas outras vezes são diferentes. Às vezes vimos ricos, outras vezes vimos pobres, outras vezes vimos com dificuldades, outras vezes com facilidades. E assim, em cada circunstância, nós vamos desenvolvendo as nossas características na imortalidade, né? Que vão definindo a nossa individualidade. Hoje nós somos uma personalidade, né? Tem uma persona aqui dentro de mim, que eu estou atuando nesse momento como ela, mas eu sou uma legião, na verdade, né? E cada vez com uma oportunidade diferente. Então, parece que a pedagogia do mestre, ela é cíclica. E sendo assim, ou seja, transpondo isso para o futuro, nós vamos ver que um período de vidas, um período de muitas vidas, podem significar o encerramento de um ciclo na nossa vida, no nosso crescimento, né? Assim como a gente faz nas escolas. Nós temos, cada ano, temos uma série, né, da escola, e nós temos um período que tem várias séries, que é o período primário. Depois nós temos o ginásio, é outro período de várias séries. Aí depois nós temos o colégio, outro período. Temos a universidade, que é outro período. Então, por que não imaginar, traduzir isso, né, falando que nós estamos terminando um dos ciclos evolutivos que o mestre programou para nós, né? Se nós olharmos atentamente nas escrituras, nós vamos ver em diversos lugares onde são apontadas, onde há evidências de fechamento de ciclo próximo, né? Fechamento de ciclo evolutivo, onde nós vamos precisar rever aquilo que nós angariamos na nossa evolução espiritual e decidir se nós devemos repetir certas lições, se nós devemos estagiar em outros lugares como assistentes sociais, ou se nós devemos nos circunscrever a determinadas privações, né, para exercitar certas faculdades que nós não soubemos valorizar. Então, as escrituras nos mostram que são chegados esses momentos, né? Nós temos sermões proféticos, apocalipse e etc. E muitas passagens na Bíblia onde Jesus fala assim: olhai, estais atento, né, para os sinais dos tempos, né? Então nós, espíritas, avaliamos que nós estamos realmente chegando no final de um ciclo de avaliação, né, onde o joio e o trigo já estão crescidos e está chegando a hora da ceifa, né? Porque nós vemos que muitos espíritos já estão regenerados. E se já existem espíritos regenerados, significa que o momento da colheita já chegou para eles. E se já chegou para alguns, logo, logo chega para todos, né? Então, os sinais estão aí para a gente olhar e falar assim: opa, está na hora da regeneração já. Senão a ceifa, a foice vai passar, e de que lado que eu vou ficar? Vou ficar do lado que vai ser alimento, ou vou ficar do lado que vai servir de lenha para a fogueira, né? Então, é isso, né? Estamos fechando um ciclo e temos uma oportunidadezinha, né, Marcelo? Voltando naquilo que você estava explicando. E agora que o ciclo está fechando, vamos aceitar o convite do mestre que passou na praça para nos convidar, né, para trabalhar na sua vinha? Ou nós vamos ficar lá em pé, jogando dominó, né, o tempo inteiro, e não vamos aceitar o convite? Exatamente. Por isso que é muitos os chamados, poucos os escolhidos. Muitos os convidados, poucos os que aceitam o convite. Pois não, Marcos? Até aproveitando aí o que o Fabinho estava falando, em ciclos, eu acho interessante esse pensamento, eu creio nele também, nesse sentido, né? E se voltarmos o pensamento um pouco atrás, a gente vê grandes civilizações que até então eram consideradas super avançadas, né? Os incas, os maias, enfim, né? Os próprios egípcios antigos, né? Que o próprio Império Romano, né? O Império Romano em sua época era imbatível, né? Que tinha um conhecimento, esse povo tinha um conhecimento. Onde está o Império Romano hoje? Onde está? Ruínas. Em ruínas. E é lembrado só pelas ruínas. E esse conhecimento todo que tinha, super avançado em astronomia, enfim, em irrigação, parece que se foi também com esse povo. É evidente, tudo foi passado para frente, mas o ciclo deste povo parece que se encerrou, né? Se fechou, né? Nessas civilizações ditas como hiper avançadas. E nós somos os trabalhadores dessa última hora, né, Marcelo? Os últimos 15 minutos aí, digamos assim. E o mestre, né, nessa passagem, eu estava até nas minhas pesquisas, que aquele que reclama: poxa, mas eu estou trabalhando desde né, desde a primeira hora e recebo o mesmo pagamento de quem está trabalhando a última, né? É, Jesus até nos dá a oportunidade, quer dizer, o que vale é o que você está fazendo com esse tempo que você está tendo, né? Não importa se trabalhou 12 horas, nesta uma hora, se nós fizermos bem feito o nosso trabalho, é a mesma coisa de estarmos trabalhando aquelas 12 horas, né? E até assim, dentro da evolução da humanidade, também a gente pode pensar o seguinte, aquele enviado, ou os chamados de séculos atrás, evidente que o trabalho dele era muito mais árduo que o nosso agora, aqui nos últimos 15 minutos, última hora, que estamos recebendo a coisa meio mastigada já. Que já tem muito... a sua importância relativa, né? A missão dele era aquela lá, né? E o deles foi muito de mais desbravar, árduo, né? De desbravar, né? Visto Paulo de Tarso, né? Que andava a pé, andou a pé toda aquela parte do Oriente. Exato. Para levar os ensinamentos para frente, se não fosse ele, né? Então ele trabalhou muito, arduamente. E se nós fizermos o nosso trabalho nesses 15 últimos minutos que temos nesse ciclo evolutivo tão bem, receberemos talvez, provavelmente, o mesmo que Paulo receberia, né? Em termos de... É incrível isso, hein? Exatamente, exatamente. Então, você parar para pensar, falar, vixe. Então, quando você faz uma análise, avaliando todo esse contexto histórico da trajetória do espírito humano na Terra, no planeta Terra, então você vai ver que, por exemplo, o trabalho que Pitágoras exerceu tem o mesmo valor aos olhos de Deus, aos olhos do Mestre Jesus, que é o nosso governador planetário, tem o mesmo valor e recebe o mesmo salário, deve receber o mesmo salário que o Allan Kardec, por exemplo. É verdade. Entendeu? Então, por isso que a moeda que foi dada é a mesma. É sim. E um detalhe, né? Pitágoras não deixou nada escrito. Até estava lendo sobre a biografia dele há muitos anos, os discípulos dele que descreveu toda a teoria, tudo, porque era um grupo que se reunia, ele realmente, como Jesus, não comparando, evidentemente, claro, mas não deixou também nada escrito. Você não está se confundindo com Sócrates, não? Não, Pitágoras. Você viu Pitágoras também? Ah, interessante. Também. Porque Sócrates também, quem anotou foi Platão, né? É, pois é, discípulo dele, né? E Pitágoras também, eles tinham um grupo, né, que os pitagóricos, né, digamos assim, eles se reuniam, mas Pitágoras mesmo não deixou nada escrito. E você vê os ensinamentos dele, quanto foi valioso para nós. Né? Que profundidade, né? Então, agora, já que vocês começaram a falar de pagamentos, né? João, você quer falar alguma coisa? Quer falar, Marcinho? Não, estou te esperando. Começaram a falar de pagamentos, né? Qual que é o pagamento, né? Qual que é a moeda de... Se Jesus é o assalariador, né? Se é ele que saiu para buscar trabalhadores através dos seus emissários, né, ao longo do tempo da nossa história, a cada período ele vai mandando um emissário vir a nos convidar, e uma vez ele veio pessoalmente, né? Então qual que é o pagamento? O Marcelo falou no começo aqui, está escrito no capítulo 1 do livro Boa Nova. O pagamento, quando a gente trabalha na vinha, é a obra divina no nosso coração. Então, o pagamento é o mesmo para todo mundo. Quando o nosso coração acalenta, né, a obra divina em si, quando ele a recebe, quando ele lhe acomoda em si, nós flutuamos, né? nós não recebemos mais injúrias, nós não nos incomodamos mais com os ataques alheios, nós não temos mais orgulho para ser ferido, nós não temos mais o egoísmo para nos isolar numa fortaleza solitária, né? Então nós somos felizes, nós temos amor, nós temos carinho, nós temos paciência, nós não temos mais ataques de cólera, nós não temos mais enfermidades, e nós temos Deus dentro de nós. A hora que a gente acorda, a gente abre o olho, a gente já se sente inundado pelo amor né, pela da lei natural, nós estamos vibrando junto com ela. Então, que apagamento melhor do que esse? Né? Então, a pergunta agora é o seguinte, no nosso trabalho, nós estamos chegando lá, né? Nós estamos permitindo essa obra divina no nosso coração? Ou nós estamos maquinalmente lendo isso aqui que nós estamos lendo aqui no programa de rádio, indo na casa espírita? Estamos facilitando ou dificultando? Exatamente. Estamos indo na casa espírita, estamos trabalhando, estamos fazendo bazar, estamos não sei o quê, mas nós estamos permitindo a obra divina no nosso coração? Isso está transformando, isso está nos transformando. Cada vez que eu vou no bazar, eu saio de lá com os meus sentimentos mais enobrecidos. Estou permitindo isso? Ou eu estou indo mecanicamente? Ou eu estou pensando que quando eu chegar do lado de lá, o fato de eu ter ido continuamente no bazar, ou visitar a família, ou campanha do quilo, ou seja lá o que for, vai me salvar. Né? Então, o que vai me salvar é o meu coração transformado. É a minha mente carregada com coisas boas, porque a minha mente manda em mim hoje em dia. Né? E ela está mandando em mim com o quê? Com o que ela está carregada? Né? Quando eu fecho os olhos e tento imaginar uma maçã, um monte de pensamentos vão invadir minha mente. Eu não vou conseguir ficar pensando na maçã o tempo inteiro. Que pensamentos são esses? Né? O que eu trago na minha psicosfera? O que eu trago junto comigo? O que eu sinto? Quando eu sou atacado no trânsito, ou por uma atividade que não dá certo, que eu tento várias vezes e não consigo, qual que é a minha reação? Né? Como que eu estou? Então, eu estou falando tudo isso, não que eu tenha passado nessas lições e que eu seja melhor que ninguém, porque eu estou falando isso usando a mim como exemplo, porque eu sei que quando eu passo por tudo isso, tão atrás eu ainda estou, né? O tanto que eu tenho que me renovar, o tanto que eu tenho que me melhorar. Oncotou, então, quem coçou? Oncovou. Então, é uma reflexão para todos, né? Para a gente pensar assim, ó, tá valendo essa vida? Eu vou voltar melhor do que eu vim? Do que eu vim? Mas sabe, Fabinho, até a gente... Assim, a gente sempre cita essa obra, né, do Paulo Estevão, porque é uma obra belíssima. Em todo o programa, acho que até falei para o Marcelo. É uma obra basilar, né? Se a gente fosse falar só dessa obra, nós gastaríamos vários programas. E durante vários programas a gente cita essa obra, então de todo jeito nós aos poucos vamos falando dela, né? Eu acho que o pagamento, não sei, você falando isso, eu comecei a pensar justamente nisso. Porque o pagamento é justamente o sentimento que teve aquelas pessoas. O Estevão, por exemplo, quando ele estava sendo lapidado, qual o sentimento de paz? Missão cumprida. Perdoando, na hora da lapidação, perdoando quem estava lapidando ele. E, da mesma forma, o que passou o Paulo, Saulo depois o Paulo, né, que teve uma só dificuldades nessa trajetória dele depois da conversão, e na hora dele ser executado, né, que ele fala, faça o seu serviço para o rapaz, ou seja, o cara errou a primeira machadada lá, né, vamos dizer assim, não decapitou na primeira. Essa paz de espírito é o pagamento, ou seja, pronto, é a obra divina dentro da pessoa. Aí esse é o pagamento. Não se preocupar no leito de morte, não se preocupar com o que vem depois, sabe? Eu estou tranquilo, vou continuar a minha vida em outro plano, estou tranquilo. Acho que esse deve ser o pagamento, a felicidade interior. Não, pode terminar, pode concluir a sua reflexão, que aí a gente vai fazer mais uma pausa, só isso. Não, então, eu estou só lembrando da Alcione, né? Agora que o Marcos falou aí do dever cumprido, Alcione fala isso no livro Renúncia, de Emmanuel. Ela fala assim que a felicidade tem as suas bases no dever cumprido, né? Então, se a obra divina me faz mais feliz, né, ela é aquela consagração de eu ter feito aquilo que eu deveria ter feito, de eu ter cumprido a minha missão, né, de eu ter a minha consciência em paz. Eu acho que esse aí é o prêmio, né? Sensacional, né? Muito bom. Guilherme, podemos fazer então mais uma pausa e aí em seguida retornaremos com mais reflexões. E vamos ouvir a música A Última Hora. retornamos então com as reflexões sobre o capítulo 20 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 20 intitulado Os Trabalhadores da Última Hora, e é baseado na parábola contada pelo Mestre Jesus, também no capítulo 20 de Mateus. E nós vamos encontrar, como uma questão de elucidação, uma mensagem assinada pelo Espírito de Verdade, lá no capítulo, nesse mesmo capítulo 20, só que no item 5. Então, o Espírito de Verdade, ele diz assim: atingis a época da realização das coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ou seja, quando o Livro dos Espíritos veio a público, foi editado, então o Espírito de Verdade está se referindo a isso. Atingis a época da realização das coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Aliás, eu adoro quando ele escreve das coisas, né? Porque quando fala coisas, né, aquela pessoa que é mais erudita, que é mais intelectualizada, ela não admite escrever numa redação coisa, entendeu? Só que numa avaliação mais profunda, né, os filósofos, os pensadores mais destituídos, né, desse rigor da letra, então eles comentam que as pessoas que têm muita cultura utilizam sim essa palavra coisa e coisas, porque olha lá, ele fala assim, coisas anunciadas, né? Ele poderia falar das palavras anunciadas, dos termos anunciados, né? Ele fala das coisas anunciadas. Muito bem, felizes, continua o Espírito de Verdade, felizes os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem nenhum outro móvel senão a caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas pelo cêntuplo do que houverem esperado. Felizes os que tiverem dito aos seus irmãos: irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o mestre, ao chegar, encontre a obra acabada, a obra pronta. Pois o mestre lhes dirá: vinde a mim, vós que fostes bons servos, vós que abafastes as vossas invejas e as vossas discórdias, para que a obra não fosse prejudicada. Mas infelizes os que, por suas dissensões, tiverem retardado a hora da colheita, porque virá a tempestade, e eles serão arrastados no turbilhão. Eles gritarão: graça, graça, mas o Senhor lhes dirá: por que pedis graça, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos, que vos recusastes a lhes estender a mão, que esmagastes o fraco em vez de ampará-lo? Por que pedis graça, vós que procurastes a vossa recompensa nas alegrias terrenas e na satisfação do vosso orgulho? Vós já recebestes a vossa recompensa tal qual a quisestes. Não soliciteis mais. As recompensas celestes são para os que não tiverem pedido recompensas na terra. As recompensas celestes são dirigidas para aqueles que não tiverem solicitado recompensas na terra. Deus faz neste momento o censo, a contagem, a estatística de seus servos fiéis. Então, imaginem vocês, né? Por volta de 1860, o Espírito de Verdade diz assim: Deus faz neste momento o censo de seus servos fiéis e marcou com o dedo os que têm apenas a aparência de dedicação, para que estes não usurpem o salário dos servos dedicados. porque aos que não recuaram diante da sua tarefa, ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E estas palavras cumprir-se-ão. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. E vejam vocês, e aí depois, né, João, eu gostaria que você relatasse para nós aquela observação que você fez referência do André Luiz, né, que o André Luiz vai mostrar para nós quem são os primeiros e quem são os últimos, mas na questão, na visão biológica, nós vamos encontrar isso como uma verdade meridiana também, uma verdade clara, insofismável. Ou seja, quais foram os primeiros organismos vivos na escala biológica? Não foram os vírus, as bactérias, depois os organismos pluricelulares, depois os vegetais, depois os animais e finalmente o homem? Na escala biológica, não é isso que nós encontramos? Então, os primeiros serão os últimos, e os últimos, o homem, serão os primeiros. O homem não foi o último a ser formado? Então, só ele é dotado de inteligência, de sentimento, e ele é que acabou dominando a natureza, dominando o planeta como conhecemos. Ou seja, hoje o homem é o primeiro na Terra. Hoje, os últimos serão os primeiros, e o homem hoje, os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Então, na visão biológica, esta verdade, por isso, Guilherme, que esse pensamento do mestre, qualquer palavra que ele fala, ou qualquer frase, né, elas são caracterizadas por verdades que muitas vezes nós não aprendemos logo de início, né? Mas vamos aprendê-la lá na frente, né? Quantos pensamentos que nós não entendíamos antigamente e hoje nós entendemos, né? E aí, João, conta para nós aí como que é a classificação de os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros, na visão do nosso querido André Luiz, em qual obra mesmo? Na obra intitulada? Vivendo o Evangelho, volume 2, indicação do nosso querido Fábio aqui presente. Exato. A lição 247, aí o André Luiz fala assim, o título, Últimos e Primeiros. Então André Luiz diz assim, na linguagem do Evangelho, os últimos, que serão os primeiros, são aqueles que se entregam ao esforço da renovação íntima. Não injuriam, nem exigem. Não agridem, nem invejam. Não disputam, nem ironizam. Não humilham, nem impõem. Não obrigam, nem violentam. Não mentem, nem guerreiam. Não desdenham, nem enganam. Não oprimem, nem desprezam. Não exploram, nem trapaceiam. Não odeiam, nem se envaidecem. No conceito do mundo, é provável que pareçam fracos, inexpressivos e derrotados. Na verdade, porém, são os que venceram a si mesmos e seguem com amor e renúncia os passos de Jesus, que um dia foi considerado o último pela cegueira de César, mas que realmente sempre foi o primeiro aos olhos de Deus. Então, assim, é uma visão muito clara, né? E eu acho que é muito importante essa forma como... Sensacional. Como André Luiz faz, vivendo o Evangelho mesmo, né? Quer dizer, a gente trazendo as lições de Jesus, né? Que a gente sempre debate, vem diversas obras, né? Boa Nova, né? Como foi dito já aqui, e vários outros. Mas assim, o André Luiz traz para o nosso dia a dia, para as nossas pequenas ações, É como já foi comentado aqui, como o Fábio estava dizendo, como é que a gente reage no trânsito, como é que a gente reage quando a gente sente dificuldade com uma tarefa que nos traz um pouco mais de, vamos dizer, de exigência. Que tipo de pensamento? As ironias que praticamos no nosso dia a dia, né? Menosprezando. Quando a gente é provocado, às vezes ao mínimo, né? Vamos dizer, quando os nossos próximos, né? Que a gente sempre comenta aqui, qual o próximo? O próximo que está mais próximo. Quantos intelectuais que vivem das mesmas ironias? Né? Exatamente. E quando assim, a gente é provocado, o que, que a gente traz? Né? Porque como foi dito também, né? Quer dizer, o mal não entra pela boca do homem, o mal é o que sai da boca do homem. Né? Então, assim, o que, que a gente deixa sair do nosso coração? A hora que demonstra o nosso comportamento. Exatamente. A hora que a gente é provocado, né? O que, que a gente deixa sair? O que, que a gente ainda carrega dentro de nós? Já melhoramos, né? Isso aí a gente precisa, é importante a gente sempre lembrar que a gente já melhorou e para a gente ter paciência conosco. Né? Mas, assim, ainda tem alguns pontos para melhorar, né, Marcelo? A serem aprimorados. Bem mais de meia dúzia, né? Então, bem mais de meia dúzia de pontos. E aí o André Luiz, ele toca, eu acho muito, assim, os livros de André Luiz são muito importantes para tratar essa questão da reforma íntima, porque ele dá os exemplos, né? Muitas às vezes a gente fica pensando assim, como é que é amar? Como é que é essa questão de reforma íntima? O que é que eu tenho que, até que ponto eu tenho que mexer? Qual o parafusinho da minha estrutura que eu tenho que apertar ou afrouxar, né? Aí o André Luiz dá os exemplos, é isso aqui, isso, né? O nó da gravata. Exatamente. Então é isso. Beleza. Pois não, Marcos, gostaria de ouvi-lo. Só fazendo uma lembrança aí na leitura do João também, de pegar um gancho, que nessa leitura do Evangelho tem a situação que aquele outro sente a inveja de quem está recebendo o mesmo valor por ter trabalhado menos e está recebendo o mesmo valor dele que trabalhou o dia inteiro. Então aqui tem essa passagem, né, que Jesus fala assim, meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber o denário pelo seu dia, né? Combinado não é caro. Exatamente. Né? Por que você está preocupado com outro que está recebendo o mesmo que você? Então você já vê a fraqueza dos primeiros, né? Em relação aos últimos. Fraqueza eu digo assim, né? Achar que está sendo injustiçado. Poxa, né? Que ele dá também uma lição aqui, né? Tens mau olho porque sou bom? Ele fala, poxa, você me olha mal porque estou fazendo um bem para outra pessoa, né? Ou seja, está com o sentimento de inveja. Né? Sentimento de inveja, né? Que ele se sente injustiçado, enfim, né? Poxa, por quê? E normalmente, aí, às vezes, a gente sente isso no nosso dia a dia, né? Fala, pô, caramba, né? Ou aquele filho mais querido, enfim, ou aqueles irmãos, né? Fala, poxa, eu que faço tanto, né? Ou até naquela outra parábola do filho pródigo, né? Que o filho fala, poxa, pai, eu tô com você aqui direto. E, né? Que também tem essa questão, né? Então, é só para dar esse pitaco aí, quem sabe a gente puxar um pouco mais a discussão. Pois não, João. Eu lembrei, acho que foi você mesmo que comentou numa preleção, Marcelo, e uma vez o Chico foi questionado lá, né, que alguém chegou, que ele distribuiu uma sopa lá, né, e teve alguém que falou assim, ó, aquela moça lá que está lá na fila para tomar sopa, ela não merece, não precisa mais da sopa, porque ela já melhorou. Aí o Chico, ao invés de ir nessa linha, né, a questão da inveja, né, não, graças a Deus, olha o que, que a nossa sopa já conseguiu fazer. Hoje ela já está tão bem que nem precisa mais da sopa, mas tá, continua vindo. Né? Então, assim, a gente precisa. Quanto a gente vai ser mais feliz quando a gente se desprender desses sentimentos, né, Marcos? Então, eu me lembrei dessa passagem aí do Chico, de ter completamente já estava desprendido desse tipo de sentimento, não é verdade? Sem dúvida, sem dúvida. Guilherme, tem algum comentário que a nossa querida Luísa fez? Como é que é o negócio aí sobre o tema? Ou dessa vez ela estava com pouca inspiração? Eu acho que ela, na verdade eu que estava com pouco ouvido, não estou lembrando de nada que seja aqui pertinente ao programa, mas a única coisa que eu estava pensando aqui, até para escolher a música do intervalo, é aquilo que Chico sempre dizia, né? Que a gente não pode voltar atrás para fazer um início novo, mas a gente pode sempre mudar e fazer um final diferente. E acho que tem a ver, né, esse convite de Jesus para a gente fazer o trabalho da última hora também na nossa vida de hoje. E quantas pessoas, como a gente estava comentando no intervalo, anônimas, que a gente tem notícia ou não, que fazem grandes mudanças e grandes transformações na vida delas e das pessoas. E eu até estava pensando em alguns, também talvez não tão anônimos, mas, por exemplo, Schindler, Oscar Schindler, né? É um filme, aliás, belíssimo, que a gente vê... Aquele da lista de Schindler. Né? Como que ele, no começo do filme, é um cara totalmente capitalista, voltado para dinheiro, e como que o coração dele vai amolecendo, né? Será que é o mesmo do elevador? É o mesmo? É. E já vou adiantando aqui que está na agulha para quando vocês quiserem, né? Um outro que eu gosto de citar também é um ex-Olodum, lembra aquele grupo do Olodum? O Lázaro, aquele era um integrante da banda que vivia nas drogas, na prostituição, e de alguma maneira Deus tocou o coração dele, tem a história dele e tudo mais, né? E ele virou até um cantor gospel agora, inclusive ele tem uma música belíssima aqui que ele canta. Que ah, é? Que bacana. Né? Como é que ele se chama? Lázaro, né? Ele se chama Lázaro, se chama Irmão Lázaro até. Que bacana, hein? Irmão Lázaro. Esse é a ressuscitação. Não sei se ele está trabalhando... Esse ressuscitou, né? Eu não sei se ele está trabalhando na Seara no dia a dia, se está vivendo o Evangelho, mas os relatos que ele traz de naquela época do Olodum, dele ter vivido com muitas mulheres, com prostituição, com drogas... tinha vários filhos espalhados pelo Brasil inteiro, né? E teve um chamado mais forte, né? Talvez nessa última hora, né? Quando o pai de família sai para convidar nessa última hora, e ele topou, pelo menos na música, ele se mudou e está cantando agora músicas gospel. Maravilha, né? Que belo exemplo, sensacional. E uma outra reflexão assim que nós aprendemos também desse capítulo, né? Ou dessa parábola, trabalhadores da última hora, né? Vejam vocês, né, os vários níveis de interpretação que podemos encontrar e aprender, né? A revelação da obra Nosso Lar pelo Espírito de André Luiz, que hoje sabemos com clareza que foi o médico Carlos Chagas, aliás, uma história belíssima, né? Que ele... Num determinado momento ele chega lá no mundo espiritual e, como ele foi médico aqui na Terra, ele achava que ele poderia utilizar os mesmos dotes lá no plano espiritual. E aí os instrutores que o acompanham, né, esclarecem que ele precisa de mais amadurecimento, que não é bem assim, que a medicina terrena ainda tem muito que avançar para chegar aos conhecimentos, ao mesmo nível de conhecimento e de aplicabilidade que a medicina espiritual. E aos poucos ele vai compreendendo isso, e até que chega um determinado momento em que ele está estagiando lá na Câmara dos Samaritanos, e essa Câmara dos Samaritanos, lá na colônia Nosso Lar, é aquele primeiro local que recebia os espíritos que eram recolhidos por essa caravana dos samaritanos. E um desses espíritos foi recolhido, e logicamente que ele ainda mantinha os mesmos hábitos terrenos, e o seu corpo espiritual apresentava várias chagas, e ele ainda vomitava, né, secreções espessas, secreções mesmo com odor desagradável, imaginem vocês, no mundo espiritual. O mundo espiritual não é um mundo virtual, né? É um mundo real, feito de uma matéria, só que uma matéria em outra essência, não uma matéria grosseira como encontramos aqui em nosso planeta. Mas aí o nosso irmão que havia sido recolhido, ele eliminou essas secreções e estava aquele cheiro desagradável, e o André Luiz... E esse homem ficou colocado num canto lá de uma determinada câmara que era amparada por essa caravana dos samaritanos. Só que o André Luiz, ele percebeu toda essa história e o homem ficou lá sozinho, né? numa maca, entre aspas, numa maca espiritual, e de repente ficou, o André Luiz se viu a sós com aquele homem, com as eliminações, com aqueles dejetos no chão lá da colônia Nosso Lar, e os outros trabalhadores foram fazer outras atividades que eles tinham sido chamados para atender uma outra urgência. Aí o André Luiz não teve jeito, né? Ele olhou para um lado, olhou para o outro, falou, pô, mas quem que vai limpar isso aqui, né? Aí ele pegou, tomou, empenhou-se do balde e do pano de chão e do rodinho e começou a limpar aquelas secreções. Para mim, João, Marcos, amigos, é um momento assim tão sublime, porque ele, André Luiz, diz que ele reconhecia naquele momento que ele tomou a iniciativa de fazer, de limpar aquelas secreções, ele escreve que o antigo médico reconhecido, cheio de títulos, o antigo médico recomeçava a sua vida no mundo espiritual, exercendo as humildes funções de um simples colaborador da higiene e limpeza, deixando tudo aquilo, todos aqueles títulos, todas aquelas honras, né, que ele recebera quando encarnado, deixando para trás tudo aquilo. Então, é um momento assim sublime, né, e que mostra o quão importante é nós desnudarmos o nosso ego e investirmos na humildade, né? Porque sem humildade nós não obteremos o êxito que você descreveu, João, no texto do próprio André Luiz, né? Quando, aos olhos terrenos, esses humildes trabalhadores são tidos como fracassados, mas aos olhos de Deus, eles triunfam e estão num patamar superior lá na espiritualidade. Mas o que eu gostaria de falar, voltando ao salário, que eu só fiz o comentário da trajetória do André Luiz, porque eu me recordei da história, né, do seu recomeço lá no mundo espiritual. É que quando a nossa sociedade terrena estiver mais evoluída, e reconheçamos, ainda está distante, quando a nossa sociedade estiver, a sociedade terrena estiver mais harmonizada, mais caracterizada pela diminuição das injustiças, pela diminuição das desigualdades, eu digo diminuição das desigualdades, não necessariamente igualdade material, que igualdade material é um sofisma dos teóricos de séculos anteriores, né? Então, quando a nossa sociedade estiver caracterizada pela diminuição das desigualdades, pela diminuição das injustiças e por uma harmonia mais elevada, aí sim poderá ser implantado em nosso planeta o mesmo sistema que é implantado já há bastante tempo na colônia Nosso Lar, que é a implantação do quê? Qual que é o salário lá que os nossos irmãos lá espirituais recebem? O bônus hora. Ou seja, você trabalhou, você recebe. Você não trabalhou, você não recebe. E aí você vai acumulando bônus hora, né? Ou seja, o André Luiz foi desenvolvendo as suas atividades, foi acumulando horas trabalhadas, e conforme as horas trabalhadas, ele ia evoluindo para patamares mais elevados. E independente da função, né? Independente da função, o salário é o mesmo, né? O cara que é médico, o cara que é enfermeiro, o cara que é chefe, o cara que é governador, o salário é o mesmo, desde o mais o mais elevado em suas funções. Do que manda ao servidor, né? Desde o presidente ao faxineiro, né? Vamos dizer assim, né? Em nossas empresas, mal comparando, né? Então, esse salário, essa referência que o mestre faz, que ele paga o salário igual, então, esse salário igual, ele deve ser entendido nessas duas maneiras, né? Que pelo que você trabalha, pelo que você trabalha realmente, em termos espirituais, você vai receber o seu salário. Por aquilo que você se dedicou em se tornar uma pessoa melhor, em se tornar uma pessoa mais voltada para melhorar o seu mundo interior, para ampliar a sua capacidade de perdoar, ampliar a sua capacidade de tolerar. Então você vai receber esse seu salário. Agora, se você espera ser reconhecido pelo homem, pelos homens, aí você já tá envolvido com os enganos, com os sofismas, né? Com a ilusão. Pois não, Marcos? Não, me desculpa até interromper isso. Não, fica à vontade, tá tudo tranquilo. As pesquisas aí que eu estava fazendo também, referente ao tema, é citado o denário. Né, moeda denário. Isso, que é uma moeda de prata antiga, utilizada pelos romanos. E um palestrante até ele fala assim: esse denário ele comprava 5 quilos de pão. Então, as pessoas trabalhavam um dia para ganhar um denário, para quê? Para ficar rica? Não, era para comer. Era o que você. Era o seu sustento para sua família. Você ia chegar lá, ia comprar aquele pão com aquele dinheiro e iam comer. E aquele que trabalhou 12 horas, ele ganhou um denário. Quem trabalhou uma hora, ele faz essa analogia também. Eu falei, pô, interessante. Aquele que trabalhou uma hora, ele precisa da mesma quantidade de pão para alimentar a família. Então, aquele chefe de família, bom chefe de família, ele vê a necessidade daquele, que ele precisa de um denário também. Não importa que ele trabalhou uma hora, ou 12 horas, 10 horas. Porque a necessidade da família, a necessidade de sobrevivência. Então ele faz essa analogia com a moeda, achei interessante também, sabe? Falei, poxa, é uma visão legal. Você fala, poxa, você vê, o chefe de família justo, que na figura seria Deus, né? Na parábola, ele não distingue. Ele vê a necessidade da pessoa e paga, né? Com o dinheiro. E dentro dessas obras, né, Marcelo, você fala aí onde quantidade de bônus horas, né, normalmente os chefes, né, as pessoas estão encarregadas, nas várias obras de André Luiz, né, cita assim que as pessoas têm assim milhares de horas, né, e são aquelas que nunca descansam, né, a hora que todo mundo vai descansar ainda continua, tal hora que todo mundo chega de manhã já está trabalhando, quer dizer, então a questão do o objetivo do trabalho, né, quer dizer, essa questão, são pessoas que já têm um conceito muito mais, vamos dizer, depurado, mais apurado, né, já enxerga sob um outro prisma a questão do trabalho, né, porque hoje a gente normalmente, até eu estava conversando, ouvindo outro dia, assim, o trabalho tem um sentido mais espiritual. Exatamente, aí tem gente que fala, aí começa, fica, já vai trabalhar, só fica pensando no happy hour, só fica pensando na sexta-feira, né. Até algumas, assim. Na aposentadoria, né? No primeiro ano de trabalho, o cara já está pensando já que daqui a 30 anos ele vai aposentar, né? E aí até eu estava conversando com a Andréia, né, com a minha filha, até ela, assim, ela comentou, só vai lembrar dessa questão a hora que sente exatamente, passa pela falta do trabalho. Até o nosso querido Zé Irmão estava fazendo a preleção ontem, ela falou que ele tocou nesse assunto também. Que assim, a gente só vai entender o quanto o trabalho é importante quando a gente perde, né, essa oportunidade de trabalhar, fica desempregado, vamos dizer assim, não é verdade? E até aproveitando também, João, até no nosso lar, né, o bônus hora, ele também premiava, né, os espíritos pela comunicabilidade, não é isso? Ele podia ver os encarnados, me parece que tinha isso, né? Não sei se vocês que tá mais fresca a obra na cabeça. Tinha acesso, né, a um período maior de visitas, né? aos familiares que estavam encarnados. E também os que estavam mais acima, tinham acesso aos que estavam em esferas espirituais mais elevadas. É verdade. Então, vai acumulando e vai fazendo uso, né? Então, vamos fazer mais uma pausa musical, Guilherme, e retornaremos em seguida. Vamos com a música... Para mais reflexões. Com a música anunciada do irmão Lázaro, Eu Te Amo Tanto. Beleza. Retornamos então com as reflexões sobre o capítulo 20 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, Trabalhadores da Última Hora. E estávamos conversando aqui agora há pouco que lá na colônia Nosso Lar tem algumas diferenças de salário, né? Não deveria, eu até vou fazer uma reclamação lá com a veneranda, né? Com o governador, né, da colônia Nosso Lar. Aliás, já deixei pronto essa requisição, né? Que negócio é esse? Deveria ser o bônus hora, deveria ser igual para todos, né? Mas tem alguns trabalhadores lá da colônia Nosso Lar que ganham dobrado, viu, companheiros? E esses trabalhadores são aqueles que estão envolvidos com a educação. Então, os educadores lá da colônia Nosso Lar, eles têm a possibilidade de dobrarem o seu bônus hora. Né? Por que será, né, Marcelo? Por que será, né? Ou seja, são valorizados, né? São trabalhadores valorizados, como deveria ser, né? Como deveria ser aqui também em nosso planeta, que infelizmente há muitas distorções, principalmente em nosso país, muitas distorções, muitas inversões de valores, né? E, lógico, né, não à toa escolhemos esse reduto, esse cantão, né, para vivermos e nos esforçarmos para, pelo menos, tentar diminuir essas desigualdades, diminuir essas distorções. Amigos, gostaria de ouvi-los em mais reflexões. Fabinho, estou vendo aí, você deixou 17 páginas aí, resumidas, né? 17,5. Então, eu acho que, como o tempo está avançado, né? Eu acho que nós devemos entrar, então, naquela parte que fala da missão dos espíritas em si, né? O ide e pregai, né? Que exatamente são uns daqueles trabalhadores que estavam lá de pé na praça, e na última hora vem um chamado para eles. Nós não queremos ser arrogantes de dizer que os espíritas são os trabalhadores da última hora, mas podemos dizer seguramente que muitos espíritas são trabalhadores da última hora, né? Eles não são os trabalhadores da última hora, mas são trabalhadores da última hora. Assim como existem trabalhadores da última hora em todas as outras religiões. Todos os nossos irmãos que trabalham com dedicação, com amor, com carinho, sem dúvida, bem lembrado, Fabinho. Muito bem. Assim como existem cientistas, ateus e outros que estão trabalhando em pró da lei natural, né? Estão trabalhando para Deus. Para Deus, sem que se deem conta, né, de que estão trabalhando para a harmonia, para a evolução, para o progresso, para o bem-estar dos seus irmãos, né? Então são trabalhadores da lei também, que estão se tornando pessoas melhores, regeneradas, né? E que terão, sem dúvida, a obra divina nos seus corações, mesmo que eles não se deem conta disso. Exatamente. Então, aonde que estão os espíritas nessa conversa? Nós espíritas, nós tivemos acesso a uma revelação, né? Qual foi essa revelação? A revelação de que existe o mundo espiritual, né? A revelação de que existe uma sucessão de vidas, né? Que esse espírito, ele é um espírito imortal e que ele passa por aqui diversas vezes. Uma revelação de que esse espírito está sempre evoluindo, que ele nunca anda para trás. Uma revelação de que todos os mundos são habitados, sejam por figuras materiais como nós nos vemos agora, ou sejam por figuras materiais inacessíveis aos nossos instrumentos e às nossas sensações, né, as nossas percepções, nossos sentidos, mas porque os Espíritos nos ensinam que existe matéria em níveis de densidade inacessíveis, inabordáveis ainda, né, para a nossa inteligência. Então, nós aprendemos que na casa do Pai há muitas moradas, ou seja, existem diversos graus de evolução dos Espíritos, e nós estamos num nível, se nós dividimos numa escala, por exemplo, de 5, nós estamos ainda no segundo, de baixo para cima. Então, nós estamos galgando níveis mais avançados a cada passo que nós damos. Então, são muitos os ensinamentos que nós temos que servem para quê? Para que servem todos esses ensinamentos que nós tivemos com essa revelação espírita? Tem que servir para alguma coisa. Tem que servir para nos tornar melhor. Né? Tem que servir para mostrar para a gente assim, olha, não é Deus que castiga. É você fez errado, você vai sofrer a consequência natural disso. Né? Tem que servir para mostrar que você não pode discriminar o outro, porque o outro é igual a você. Você mesmo passou pela situação ou vai passar pela situação que o outro está passando, para você aprender a lição que ele está aprendendo agora. Então não tem melhor e não tem pior. Então isso muda, né? Então eu não vou mais usar mal os meus talentos, sejam eles intelectuais, morais ou financeiros, porque eu sei que outros dependem deles também. Então, com esses conhecimentos, nós vamos mudando a nossa postura, os nossos hábitos, e, consequentemente, nós vamos mudando as consequências nas nossas vidas. Então, nós espíritas somos convidados pela doutrina espírita a nos iluminar, né? A nos reformar. E o Espírito de Verdade fala assim: espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então, nós sabemos que com essas duas asas... Sentimento e inteligência. Exato, com essas duas asas, né, de liberdade, nós galgamos espaços desconhecidos, nós galgamos situações interiores, sentimentos interiores... que ainda são desconhecidos para nós, sentimentos de felicidade, de alegria, de bem-estar. Então, essa é a nossa missão, a missão dos espíritas é usar o conhecimento que nós temos para nos reformar e servir de exemplo, a nossa postura reformada servir de exemplo para os nossos irmãos. Porque é só assim que nós vamos conseguir angariar irmãos na causa, né, trabalhando conosco. Que a gente pode falar à vontade, se os nossos atos não forem condizentes com as nossas palavras, eles serão vazios, não vão servir para nada. Eu tive um amigo que falou assim para mim: Fábio, eu não consigo entender o Espiritismo, mas ele deve ser muito bom, porque eu vejo o seu esforço em melhorar, eu vejo a sua postura correta, reta, e ele deve ser bom por causa disso. Então eu me interesso em conhecer o Espiritismo, em aprender ele, por ver que você é uma pessoa esforçada. Pô, isso daí valeu muito, né? Isso aí valeu muito. Eu falei assim, nossa, que maravilha. Apesar de eu não ter conseguido fazer isso com os meus parentes, com a minha irmã, com a minha mãe, com os meus, minha esposa, com os que estão mais próximos, mas para alguns, né, a gente já vai conseguindo. E se a gente conseguisse um só, ou seja, a gente... Tocou corações. Nossa senhora, quantos frutos vão vir a partir disso, né? Então, qual é a missão do espírita? Resumindo, né, acho que eu falei demais e talvez até perdi um pouco o fio da meada. Imagina. Mas qual é a missão do espírita? E pregar. A primeira missão do espírita é usar de tudo isso que foi dado para ele e reformar-se. É a primeira missão do espírita. É sim. Por quê? Ele não vai precisar mais usar palavras. Ele vai pregar, né, Marcelo? Ele vai pregar com a sua vida. Com os exemplos. Se ele se reformar. Então, para de querer falar assim, quando você lê alguma coisa, para de falar assim, ó, isso aqui serve para fulano, isso aqui serve para ciclano. Não, não, não, não. Isso aí serve para você se reformar. Isso aí serve para você se transformar, para você evoluir. E com a sua vida, com o seu livro, as pessoas vão ler nele e vão se transformar também. Né? Então essa eu acho que é a missão. Sabe, Fabinho, você falando aqui, tem no item 2, tem aqui o Constantino, né? Que nele, no item 2 aqui, que é um espírito protetor, se não me engano, aqui te vendo. É espírito protetor. Constantino Bordeaux, 1863. Tem um parágrafo que começa assim: bons espíritas, bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Ele fala bons espíritas. Bons espíritas. Né? Tem espíritas e espíritas, como tem católicos. Exatamente. E católicos. Exatamente. E quem são os bons espíritas? Vamos olhar lá no capítulo 17, o homem de bem, lá está o bom espírito. Então, mais ou menos por aí, né? É como você falou, né? Seguir essa diretriz. O bom espírito é pelo esforço. Pelo esforço, faz, né? Pelo exemplo. Né? Eu até citei, há duas semanas, foi a minha preleção, e até falei assim, poxa, nós somos de uma cidade pequena, né? E às vezes não lidamos com o público. Qual cidade? Aqui, né? Vinhedo, perdão. Ah, tá, em Vinhedo. Você estava se reportando a Guaxupé. Opa, também, né? E às vezes não lidamos com o público. Imagina, se nós estamos no centro, né, no Paulo de Tarso, as pessoas vendo talvez uma palestra, não só pela palestra, mas a nossa conduta dentro do centro, e sai para... Aí fora do centro a nossa conduta é outra e a pessoa está vendo, pô, mas que coisa é essa, né? Então, isso porque nós estamos numa cidade pequena, não é nem por isso. Eu acho que a responsabilidade é maior ainda, ou seja, seguir a sua conduta em qualquer situação, em qualquer cidade, mas principalmente assim, o que você é dentro do centro, seja fora dele também, e não porque você está tendo aquele conhecimento na hora. Não esqueça desse ensinamento e utilize ele no dia a dia. Esse vai ser, aí eu acho que um bom pregar o evangelho. Pregar o evangelho. Se necessário, use palavras. Isto, exatamente. Sintetizou tudo em duas frases, hein, Marcelão? Pois não, João? Eu queria fazer um comentário de uma mensagem muito bonita que eu vi essa semana. E só um trechinho que diz assim: crianças aprendem com aquilo que você faz, não com o que você diz. Exatamente. Isso traduz muito bem, foi um ponto que eu li. Importância dos educadores, né? Exatamente, e me tocou muito no coração, porque é exatamente aquela história, não, um exemplo vale mais do que mil palavras, né? A sabedoria popular que vive ao nosso lado. E muitas vezes a gente ouve, mas não interioriza. Né? E aí a hora que alguém para, faz essa reflexão, aí você vai, nossa, eu já ouvi esse negócio. A hora que você vai pensar, caramba, como é que eu ouvi isso? Não prestei atenção, né? Não interiorizei. Mas é bem isso, a gente que, né, que tem filhos, já passou, né, tem filhos ainda tal, e passou por várias experiências, né? Assim, a hora que você exemplifica, inclusive o filho, ele cobra muita gente, assim, né? Quando a gente, no nosso um poço de incoerência que somos, né? E o Fabinho, que está com o filho novinho, você vai passar por isso, ele vai chegar assim, vai falar assim, pai, mas você não falou que não podia fazer isso e você está fazendo? E quem de nós não passou por essa situação? As crianças nos cobram e falam, realmente, meu filho, me desculpa, eu estou errado. E aí a gente vai, né, eles vão nos auxiliando também, né, nossa reforma íntima. A nossa reforma íntima, exatamente. Mas é bem nessa linha, eu queria fazer esse comentário porque essa frase me tocou muito o coração. Sabe que, desculpa, Marcelo, nós citamos aí Pitágoras, se eu não me engano, não sei se o Marcelo pode me ajudar, mas acho que tem uma frase do Pitágoras que ele fala, educai a criança de hoje para não punir amanhã, né? O Guilherme, se puder nos auxiliar aí. Tem esse pensamento, eu só não tenho certeza que é do Pitágoras, sei, pode ser que seja. Não sei também, mas acho que sim. De qualquer maneira. Me lembro dessa frase que é muito interessante. Que vale ao pensamento. Que vale ao pensamento. Eduquem as crianças para que não seja necessário punir os adultos. Pitágoras. Ah, maravilha. Bem, gostei de ver, Marcão. Beleza. Bem, amigos, então, não dá mais. Não dá mais. Explode, acabou. Acabou. Explode coração. É, bem lembrado. Então, gostaria de iniciar as nossas despedidas. Estamos muito felizes hoje pelo retorno à pátria do Evangelho, o nosso querido Fabinho. E iniciar as nossas despedidas através de você, Marcos. Boa noite, muito obrigado pela sua contribuição valiosa. E estamos aí fazendo o nosso treinamento de harmonia permanente. Muito obrigado pela sua contribuição. Ô Marcelo, eu que agradeço. Estou aprendendo, né? Nossa, cada sexta aqui aprendo mais alguma coisinha. E muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês, aí os ouvintes também, um abraço a todos, aos meus familiares, né? Margarete, a Beatriz, a Amanda, né? Que não beleza. Posso deixar, né? Passar em branco. Então, um abraço a todos, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade novamente. Também com esse nome, Beatriz, aquela que traz felicidade, né? Até eu, né? Pois não, João, suas despedidas, muito obrigado pelo carinho da sua sintonia conosco. Marcelo, eu que agradeço, Marcelo, Fabinho, Guilherme, Marcos e os ouvintes. Mando um abraço muito carinhoso a todos, ao pessoal lá em casa também, senão a gente apanha depois, né? Ana Lúcia, André, Eduardo, todos os amigos aí, ouvintes, um prazer muito grande, né? A gente está sempre aqui aprendendo muito com essas discussões muito, muito carinhosas. Beleza. Fabinho, suas despedidas, um abraço carinhoso à Palomita e ao Gabriel. Como é que você está chamando ele? De Gabriel? Papaizinho. Não, como é que você o chama? É Gabriel. Lá em Minas vai ser Gabriel. Então, eu queria dar uma boa noite também para todos, né? E lembrar, né, que Jesus, ele é o divino cultivador, ele que espalha as sementes, né? Deixou as sementes para nós. Estamos nos transformando, né? Essas sementes estão crescendo. E algumas já estão produzindo frutos. E lembrar que Jesus nos convidou para trabalhar na sua vinha, né? Então, não vamos esquecer desse convite e ver se a gente vai aceitar ou não. Um abração. Perfeito, muito bom. Guilherme, suas despedidas, um beijo carinhoso para a Lu, para a Leila. Para os três L's. Para os três L's. E para o Lucas, né? Leila, Lucas e Luísa, os três L's. E para todos os ouvintes, e para não perder o hábito, procurei aqui pelo dia 8 de julho, não achei nada tão interessante, a não ser a grande coincidência de que, já que o Fábio está retornando da Alemanha, há exatos 2 anos atrás, nós estávamos... Meu Deus, 7-1, misericórdia! Sofrendo aqui com o 7-1 que os nossos irmãos alemães nos imprimiram, nos impuseram. Convite para trabalharmos nessa última hora, quem sabe agora a gente nas Olimpíadas consiga dar um retorno pequeno. Boa noite a todos e até a sexta que vem. Boa noite.